amor. Ah, eu te amo. É um verdadeiro sentimento, sim. Vem do coração. Ah, meu amor. Que sentido faz a vida sem você? Que foi o meu motivo de querer? Tudo em mim mudou. De todo aquele amor que tivemos, eu não consigo te esquecer. E ainda faço qualquer coisa por você. O amor é um verdadeiro sentimento. É mais que alguns momentos de prazer. O amor fica guardado aqui dentro do coração, pra gente nunca esquecer. O amor é um verdadeiro sentimento. É mais que alguns momentos de prazer. O amor fica guardado aqui dentro do coração, pra gente nunca esquecer. Você tem um amor perfeito pra nós dois. Sentimento assim tão lindo, não se deixa pra depois. Quanto tempo esperamos pra esse amor acontecer? Eu estou te aguardando, só depende de você. O amor é um verdadeiro sentimento. É mais que alguns momentos de prazer. O amor fica guardado aqui dentro do coração, pra gente nunca esquecer. O amor é um verdadeiro sentimento. É mais que alguns momentos de prazer. O amor fica guardado aqui dentro do coração, pra gente nunca esquecer. A gente não...